Alto Paranguaê! André Cibes, o moral de Ibi Koala. Chegou! Vem, Jerry! Vou dizer, ó. Tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa. Essa menina, na posição ela quebra e empina. Cheia de si, é um problema. Essa menina já manja o esquema. Não recuso uma tequila e tá se mexendo. Hey! Tururum, tururum, tururum. Ela hipnotiza com o balanço do bumbum. Jerry Smith com parango, vem. Vambora. Jerry Smith, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. E é sempre um prazer ter você com a gente cantando.